me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Dançando ela vem que vem, desce neném que hoje tem. Ela me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Dançando ela vem que vem, desce neném que hoje tem. Adoro ver você linda assim, rebolando tipo só pra mim. Bom jeito sexy, show de bola. Viajo no balanço desse teu encanto, que me enlouquece, me dá prazer. Vai, morda minha boca, tira minha roupa, o resto é só deixar o love acontecer. Se me dá prazer, vai, morde a minha boca, tira minha roupa, o resto é só deixar o love acontecer. Ela me faz tão bem, me faz tão bem. Dançando ela vem que vem, desce neném que hoje tem. Ela me faz tão bem, me faz tão bem. Dançando ela vem que vem, desce neném que hoje tem. Ela chega e faz a diferença, ela é a referência. Ela desce e sobe pra mim assim, assim. Me faz tão bem, ela abala, me alucina. Isso é coisa rara, sabe, faz acontecer só pra me enlouquecer. Adoro ver você ainda assim, rebolando tipo só pra mim. Bom jeito sexy, show de bola. Viajo no balanço desse teu encanto, que me enlouquece, me dá prazer.